foi dito. Aquele que repudiar a sua mulher e dar uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Disse Jesus, também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Thank you.